amigo é o mãe. Um tesouro que se tem são as luzes das estrelas que nos guiam mais além. São momentos bons e maus nesta estrada percorrida. Digo mais, não vos trocava por nada desta vida. Talvez um dia chegue a hora do adeus, deixar-vos aí com pena, amigos meus. Mas mesmo longe, posso estar perto, ao pé de mim.